embaçado. Muitos não querem entender, não a nós nem por nós, mas em nome de Jesus. Guardar a fé, lutar o bom combate, o desafio de viver uma vida de verdade sem egoísmo. É isso que Deus tem pra mim, não a nós nem por nós, mas em nome de Jesus. Não a nós nem por nós, mas sim por Jesus. Antes conhecido como simples discípulos, deixavam tudo para seguir ao rei dos reis, mesmo se fossem levados para trás das grades. Mas hoje usam maquiagem na televisão, com historinhas que não convencem nem o Faustão. Para com isso, Jesus Cristo não precisa disso. Os tempos são modernos, mas são mesmos princípios. Valores não mudam conforme a multidão, atitudes não mudam por causa da geração. Passa a mão na cara e me conta outra. Artista de Cristo? Não tô de touca. Sou prisioneiro de Cristo por amor, lutando contra o pecado, sendo escória desse mundo. Não a nós, nem por nós, mas em nós.